ao pai maior das alturas que cobre com seu manto azul, seus filhos garotos de ouro que defendem a bandeira do Rio Grande do Sul. Os caminhos que passamos foram todos iluminados por você, patrão velho, que tá sempre ao nosso lado. Patrão velho, patrão velho, muito obrigado, obrigado por esse céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul, por ter me feito um gaúcho, que veio deste lugar. A lua cheia surgindo, fazendo Guasca sonhar. Muito obrigado, obrigado pelas andanças do pago, pela chinoca faceira e o gosto do mate amargo. Patrão velho, patrão velho, muito obrigado, obrigado pelos fandangos de galpão, pelos domingos de rodeio nos campos do meu rincão, pela geada caindo, bordando em branco o capim, por essa chama rebelde que queima dentro de mim. Obrigado, obrigado por essas almas andarilhas que como o vento minuano vagueiam pelas coxilhas. Patrão velho, muito obrigado por esse céu azul, por essa terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul, por essa terra tão linda.